A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Третий сутки в пути, ветер, камни, дожди, все вперед и вперед, рота прет, наша прет. Третьи сутки в пути. Alô, você sintonizado nas ondas da Voz da Rússia. No ar, mais uma edição do programa que é a emoção do rádio nas ondas curtas e na internet, o programa Onda DX, edição e locução deste amigo de vocês, Jonas Bernardino. Emissão direta dos estúdios da Voz da Rússia em Moscou, preparada com muito carinho, exclusivamente para você, amigo DXista, que faz deste programa uma sensação no mundo do rádio. Aqui você tem a participação do ouvinte, convidados especiais com informações e dicas que somente contribuem para aproximar povos e culturas. Fique ligadinho, você está na Onda DX da Voz da Rússia. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Atualidades do rádio no mundo. Olá, amigos! Aqui é Leonardo Ferreira e está no ar mais um segmento DX, o seu espaço semanal com as informações do mundo das ondas curtas. Após anunciar cortes no serviço mundial da BBC, o governo britânico encerra o serviço em português para a África. O serviço, que havia sido criado no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, passou 72 anos no ar com uma única interrupção. Em períodos de grande censura em países como Portugal, a BBC em português foi o único meio independente de informação para a população. Utilizando um potente transmissor no meio do Atlântico, a BBC para a África marcou presença forte nas ondas curtas. Hoje, o programa Segmento DX inicia a transmissão do programa especial que relata os 72 anos de história da BBC em português, em três partes. Agora, acompanharemos a primeira parte deste programa especial sobre a BBC, que deixará muitas saudades nas ondas curtas. A Voz de Londres, programa que a BBC dedica aos ouvintes de Portugal e do Império Colonial Português. Era assim que a BBC começava a transmitir em português, já lá vão 72 anos. O Serviço Mundial da BBC tinha sido criado um pouco antes, em 1932, para ajudar o governo britânico a promover a língua inglesa e os valores e interesses britânicos no estrangeiro, objetivo que se aprofundou durante a Segunda Grande Guerra Mundial. O serviço em língua portuguesa seria lançado a 4 de junho de 1939, quando a propaganda nazi se intensificava pouco antes do início da guerra e com um grande impacto nos regimes ditatoriais na Península Ibérica, nomeadamente o de Salazar, em Portugal, e o de Franco, em Espanha. Agradecendo a atenção que nos dispensaram, de todos nos despedimos até logo, desejando-vos, senhoras e senhores, muito boa tarde. As primeiras transmissões da BBC para Portugal coincidiram com um período de censura bastante apertado. Através da BBC, Portugal tinha acesso à informação independente e tornava-se mais ciente do seu isolamento a nível internacional. Mas, em agosto de 1957, o serviço seria encerrado por ser considerado menos importante para os interesses britânicos. Eu sou o Carlos Alves e está aqui comigo no estúdio a Amanda Carlton. Hello. Nós tínhamos a... Carlos Alves, que ingressou na BBC em 1969 e aqui trabalhou durante mais de duas décadas, recorda alguns dos momentos mais marcantes deste período conturbado e de mudanças. Todo esse processo que decorreu da queda da ditadura em Portugal, como é evidente, mas já antes de nós, a BBC também noticiava, quer dizer, os acontecimentos que se davam na Guiné-Bissau, em Angola, em Moçambique, movimentos de libertação. A BBC tentava sempre o que a BBC descreve como ser independente. Por exemplo, o Jonas Savimbi foi entrevistado pela BBC aqui em Londres, E, portanto, a BBC queria apresentar-se como dando um equilíbrio entre todos os movimentos de libertação, digamos assim. Porque, essencialmente, as pessoas que nos ouviam eram sempre aquela audiência que era a audiência das pessoas que estavam contra a ditadura. Eu, em 75, fui a Portugal e fiquei profundamente espantado com a audiência, a enorme audiência que a BBC tinha em Portugal. O jornalista Carlos Alves. Então, amigos, na próxima semana continuaremos com a segunda parte do programa especial sobre o fim das emissões em ondas curtas da BBC para a África em português. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Um abraço aos radioescutas e deixistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX da Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Fiquem ligados! O radioescuta e deixista Antônio Argolo, de Jequié, na Bahia, está investigando a contribuição das rádios internacionais na formação mental e no imaginário dos ouvintes brasileiros para o curso de mestrado de Desenho, Cultura e Interatividade da Universidade Estadual de Feira de Santana. Os interessados em responder ao questionário formulado pelo Argolo devem acessar o seguinte endereço: http://radiografiadx.blogspot.com. E no último dia 27 de março, iniciou mais um período de emissões radiais em ondas curtas. A emissão do programa Canadá Direto da Rádio Canadá Internacional passou a ser emitido nas sextas, sábados e domingos no seguinte esquema: entre 21 e 21:59 no tempo universal, em 15.455 e 17.860 kHz. Com reprise às 22 horas no tempo universal, em 17.860 kHz, e às 23 horas no tempo universal, em 13.760 kHz. As transmissões em português da Voz da Rússia vão ao ar entre 21 e 22 horas no tempo universal, em 5.920 kHz. Também das 23 às 0 hora no tempo universal, em 9.965 e 11.605 kHz. Nas quartas-feiras, a emissora leva ao ar o programa Onda DX, com informações do mundo das ondas curtas, na apresentação de Jonas Bernardino. Desde 27 de março, as transmissões em português, dirigidas especialmente ao Brasil da RDP Rádio Portugal, vão ao ar no seguinte esquema: de segundas às sextas-feiras, entre 14 e 20 horas no tempo universal, em 21.655 kHz. De terças a sábados, entre 0 e 3 horas no tempo universal, em 11.940 kHz. Já as transmissões nos sábados e nos domingos não têm mais as antenas direcionadas ao Brasil. A emissão mais próxima é a dirigida aos Estados Unidos e Canadá e que vai ao ar entre 15 e 21 horas no tempo universal, em 15.560 kHz. Infelizmente, aos poucos, as transmissões em português em ondas curtas vão escasseando cada vez mais. Outro exemplo é a Rádio Vaticano, que agora conta com apenas uma frequência para sua transmissão noturna para o Brasil. Ela vai ao ar entre 0 e 30 e 1 hora no tempo universal. A frequência é 6.040 kHz, em 49 metros, via Bonaire, nas Antilhas Holandesas. E agora a última informação deste segmento: as transmissões em espanhol da Rádio Romênia, que vão ao ar entre 21 e 21:56 no tempo universal, possuem boa sintonia aqui no Brasil, tanto em 9.755 kHz quanto em 11.965 kHz. Bom, amigos, por hoje era isso. Boas escutas a todos! E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro!